contato 196224, estamos com 104 no POV, 2 horas e 15, Salvador. Táxi autorizado, via Índia, reporte pronto, ponte para o 6224, ajuste no 0 no 7. Entendi. Via Índia, aí botará ponte para o 6224. Oi, 224, autorizado, ele área de decolar, pista no zero, vento 180 graus, 1-0 nós. Portugal, Júlio Tufó, estando para a Kombi. Anyway. dessa via até 2000, autorizado final do procedimento, aliás. Via 2000, autorizado, LS da 10, gol no 723, obrigado. Change. Controle Salvador, boa noite, Passaredo, 2224, informação Alfa. Passaredo 224, reporte para a descida, sem identificação. O ajuste 1-0, no teste, agora o procedimento LS X-Ray. Boa noite, Passaredo 224, na frente, bom médio, Mateus 70, reporte para a descida, Passaredo 224. M224, decolado 33, chama o controle 120 decimal 8. 08, na 224. Vou no 134, aguarde copa número 2. Aguardando no 134. É Portugalzinho. Have we already? É Portugalzinho, clear to Lisboa, Lima, papá, papá, tango. Line up as we go, after that, as your flight from the roads. Flight level 370. Bermo departure and deload transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition. Runway in use 10, squawk code 5211, and Salvador departure control 120 decimal 8. Da Gol. Controle, Senai 6224, né? O passarelo 2224, acente do tráfego, já no ideal de descida. Você mantenha o nível 050, passarelo 2224. 050, está livre de restrição de velocidade, etapa? Está livre inicialmente, passarelo 2224. Excelente, passarelo 2224. Controle, Chané 6224. O Chané 6224, contato, a decolagem, suba e mantenha nível 190. No suba via saída Conde, Oxané 6224. Via saída Conde 90, Oxané 6224. Bom, 354, atingi mantendo nível 80. Temos tráfego nessa posição aí de 9 horas a 3 milhas, mantendo o nível 170. É um AT-72 com rumo Oeste. Bom, 354. Gente, batendo o 180. Vai seguir esse tráfego aí, Raposo? Previsto sim ultrapassá-lo, o Gol 354. Vamos ver até quando, até o seu ponto de desvio. Acho que deve manter essa pro aí, o ideal seria mais 15 milhas Voitap. A gente aguarda a possibilidade de Voitap, Gol 354 e descida. Quem mantendo então 180, 354. Xané 6224, em forma de desvio direito, vem informação, proa 085. Autorizado desvio, passarei do... Questão, Xané 6224, desvio? Sim, ativa, cor direita, proa 090. Autorizado desvio, Xané 6224. Vou no 354, desce, mantém de nível 170. 170, 354. Golo 354, desce mantendo 60. Me informa quando tiver condições de voar no rumo de Duna, Golo 354. Ok, 160. Tem condição de voar Duna presente, desce 4. A gente voa direto Duna, agora espera continuar a descida. Inicialmente até 160. Ok, Duna 160, desce 4. Para o passo 2774 com 68 a bordo, alternando Aracaju, 13h35 para mim. Aracaju 2774, desataque até Ponte Ferro Pistino 0, via Texo Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 097. 097 em frente, Índia vai reportar no ponto de espera da 0, pronto, 2774. 150, 254. Região 150, 354. 354, desse mantém a altitude de 3.000. 3.000, 107, confirma? Afirmativo. 3.000 pés, 354. Passaria 224, traz para sua frente, livrando nível 150 para 3.000, já 5 milhas separadas com a sua aeronave. O Boeing 37 da Gol, e o precederá para pouso. Passaria 224. Acente do tráfego, passaria 2224, reduziu para 200 devido à turbulência. Passou no ponto, espera dar 10, pronto, 2774, azul. 2774, ali mantém a pista 0. Ali mantém 10, 2774. 4, pronto pro pushback, confirme. Está pronto pro pushback e aciona o 934. Reporte táxi. Vou botar ele para o táxi, 934. Pela 6212, sem identificação, desse mantém o nível 060, via chegada para o MED 1, ajuste no 093. O ajuste é 1017 no 097, descendo até o 060. O 1723 complete a LS, corre 11895. 1895, boa noite, 723, obrigado. O 1354, desse mantém a 2000. 2354 está mantendo pro 050 devido à informação na pro de Duna. A gente após irá voar do ar, executou após irá voar direto do ar, tem condições? Não, senhor, é... E as milhas eu intercepto o eixo do trajador voador. Pede. Beleza, voador, não passaria do 2224? Aguarde alguns minutos para a Duna, passaria 224, disse inicialmente para 4.000. 4.000, passaria 224, ajuste no 097. 723? Quando 723, ajuste no 097, reporte visual campo e forma pista molhada, chuva sobre o campo. Gente, obrigado, 723, informado. Azul 2774, decola 242, chama o controle no 20, decimal 8. controle 208, boa, 2774. Dover Air Force Roller, beautiful. Go ahead. We had a problem with the finger and we'll still need another 3 minutes to push back. Okay, comrade, thanks. 774, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral 1 Bravo, para o nível 160. Coral 1 Bravo, 160, 2774. É 224, para autorizar a descida até nível de voo 130. 130, será 6224. Como 723. Bono 723, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus no 09. Pouso autorizado, pistão no zero, bono 723. Passarido 224, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste altímetro no 017. Após etapa, autorizado Duna, está autorizado FNLS, aponte localizador, 224. Descida 3.000 pés, ajuste no 097, após etapa Duna, reporte estabilizado, passarido 2224. Estática, no EdTech, a Portugal, Zero Tufão. Com isso, a puxa em estado, a volta tem que ser Porto, Zero Tufão. Localizador 354. Sente, Bono 354, autorizado no sinal LS, aguardando transferência. Olha. Para o TAC, POB, 1 autonomia de 2 horas e 5, alterna, Salvador. 2 horas e 25? 2 horas e 25 de autonomia. Bono 134, táxi autorizado via Índia, reporte ponto de espera pronto, ajuste no 097. Via Índia, reporte ponto de espera pronto, ajuste no 073. Bono 723, Solos 44, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Bono 723. 295, boa, 354. Boa noite. Boa noite, Gol 354, no ILS 3.000. Bono 354, ajuste no 07, reporte visual com campo, teto estimado de 700 pés, pista molhada, sem chuva sobre o aeródromo no momento. Quem é que vai reportar visual, pista molhada, 354? 017, está autorizado ILS, passarelo 2224. Informação. Ok, mantém a posição, o tráfego da companhia já passou o marcador externo, aguarde voo no 1-3-4. Tá, mantém a posição, 1-3-4. Para o pushback, acionamento após voo 4959, taxa 3. O taxa 3 autorizado do 4959 é pós-taxi. Pós-taxi, 4959. Torre Salvador, Azul 5001, no portão 612, não, portão 9, desculpa, troço para pushback e acionamento. Azul 5001, na guarda número 2 no setor. Sim, se aguarda. Azul 1000, gol. 3 em 4. Bom, 354, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 08 nós. Zero pouso no zero, 354. Bom, torre ponte com o Zio, do Fórum 57. É Portugal, dígito 4, clear taxi, vai Minipoint, taxi India, on hold short, maintain position, and report rise for takeoff, QNH 1017. From 1 India, and hold position runway 10, call it for takeoff, I'm going to call 0 tomorrow. Salvador, go no 723, na Alfa, Brasileiro. Mantém a posição com 723. Mantém posição. Essa é o porto localizador, Xanem 612. Xanem 612, passaria do 2224, estabilizou no curso localizador. Afirma, passaria do 2224. Autorizado final LS, Xanem 12, Salvador, frequência no 8295. 1895, passaria do 2224, boa noite. Boa noite. Italiano, manter pistão zero, agilizando manobras. Italiano, manter pistão zero, voando para o espaço. Então, voando por 250, descendo para 2000 pés, no 07 o ajuste. Reporte localizador está autorizado o ILS. Chamei a 612. Está Portugal, ingresso a Juliette, portão 612. Novo SAP, ingresso na Juliette, portão 612, gol 1723. 1-1-3-4, já decolagem pistão no zero, vento 1-6-0 graus, no zero mais. Decolagem, 1-1-3-4. Azul 5001, pode iniciar o pushback? Autorizado, pode estar aqui, azul 5001. 5001, sim, então autorizado o pushback. 2 Salvador, passaria do 2224, final baixar travado. Até 2224, reporte visual, ajuste no 097, aguarde pista livre. Chegada bom médio 1 para nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 07. Dia bom médio 1 para 050. Ajuste no 07, voo no 098. Para o táxi o azul 4959, tem 53 a bordo, autonomia para 3 horas e 40, alternando Salvador. A 02234, já pouso pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Delivery pouso pistão no zero, passarei do 2224. Só aí copiou o 4959. Aguarde o azul 4959. 1134, decorado 51, chame o controle 120 decimal 8. 208, 1134, boa noite. Mantém posição Portugal 0 do Fall. Mantém posição Portugal 0 do Fall. Saída pouca para nível 350. Subindo via pouca 150, solicita manter a proa por 10 minutos para evitar formações. Tá ok, tá livre de desvios e após está autorizada a proa de Jamo, 1134. Após desvio para o Adjamo, gol 1134. Controle alguma possibilidade do gol 1098, voa direto TAP? E TAP está autorizado no 098. Manda o TAP no 098. Então 04. Manda 10 da 10-04. É Portugal 0 to 4, clear to Lanapen, wait to runway 10. Clear to Lanapen, wait to runway 10, Portugal 0 to 4. Série 2224, solo 52, libera à direita, mantém minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, passaria 2224. Portugal 0 to 4, clear for takeoff runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 0 to 4. Jorge Salvador Azul, 5001, pronto para o táxi, nós estamos com 124 pessoas a bordo, autonomia 4 horas 40 minutos, ao Fernando Campina. Azul 5001, táxi até o ponto de espera, piscina 0 via Índia, reporte pronto, ponto de espera, ajuste no 097. No 097 o ajuste, autoriza táxi até o ponto de espera no 0 via Índia. Autorizado a final LF, torre 198-95-12. 198-95, obrigado. Mantém a ponte férias 4959. 4959. 2. 2. 2, Salvador. 2, Xenia 2-1-2. Localizador da 1-0. Xenia 2-1-2, ajuste no 0-7. Aguarde autorização de pouso, pista molhada, sem chuva sobre o campo, confirme se já avisou. Pode ser, vai com o 6212. Sente, aguarde autorização, China 6212. Tá. A Portugal 024, Boeing 855, São Rodrigo de Pacho, continua 120, decimal 8. 108, é Portugal 024, é 219, tem pra. Approach muito, boa noite, Portugal 024, passing 2400. Boa noite, Portugal 024, with a contact on departure, climbing to level 370, maintain Momo departure. Maintaining Momo departure, climbing 370, Portugal 024. Juliette, remota 1-2. Juliette, remota 1-2, bateria 2-2-2-4. Xenia 2-2, autorizar pouso pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Pouso no 0, Xenia 2-2. Ou 1-1-3-4, chame agora o centro de Recife, frequência 125.45. Caso negativo, chame na frequência 2085, boa noite. 1-2-5-4-5, 2-8-5, alterna, gol 1-1-3-4, boa noite. Boa noite. 098, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador, após etapa Rui Duna, ajuste no 017. Ok, 1017, 2000, livre LS, etapa Duna, gol 098. Azul 4959, autorizado LM, mantém pista no zero. 4959, LM, mantém pista no zero. Postal 612, solo 58, libera direito na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, na sua escuta, portão 05. Azul 5001, mantenha ponto de espera, número 2 para a decolagem. Gente, espera, Azul 4959, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 4959. Azul 4959, decolado ao 0200, chame o controle no 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa noite. Decolou na sua escuta. Boa noite, Azul 4959, contato radar, suba via, saída Coral no Bravo para o Nilo 140. Via Coral no Bravo para o 140, 4959. Salvador. Escuta, prossiga. 5.000 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 60, chame Ilhéus, controle Ilhéus na frequência 201, boa noite. Ok, confere a posição, atingindo 60, controle Ilhéus agora 201, boa, 2774. 124, contact Recife, center frequency 125.45, or 126.85. 125.5, 126.85, I'm Marshall, 024, that's right. Azul 5001 no decolado 04, chame agora o controle 120.8. Controle agora, 120.8, uma ótima noite, excelente semana, até logo. Muito boa noite, é o Azul 5001, passando agora 1100 metros, descida São Juno. Boa noite, Azul 5001, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 320, da presente voe em direta por rua de Leda, 5001. 5001, autorizado a Leda da presente, subindo ao 320. Estabilizar LS com 098. 098, autorizado sinal LS agora com a torre 1895. 8, 95, boa noite. 8, Torre Salvador. 1098, na escuta da torre. Na escuta, boa noite. 1098, boa. QNH 1007, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 109. 1017, livre pouso, gol 09. Patrão de Salvador, muito boa noite, Azul 2703, informação Barão. Azul 2703, acione identificação. Azul 2703, contato radar, 69 milhas no oeste de Salvador, bater nível de 140 na proa de Bonfim. Reporte no ponto ideal de descida, prevista o procedimento é o ILS X-Way. Azul 2713. Ciente, chamada para descida. Uno 098, sala 08, libere direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 02. Direita Alfa Juliette, portão 2, voo Controle Salvador, o azul 27, não, o azul 5001, poderia voar forte, vai dar presente? 5001, chama o centro Recife, na frequência 12835, alternando 251, para a solicitação da Prodimod. Ciente, 5001, chama então, centro Recife 2835. Alternando 2510, muito obrigado, uma ótima noite, uma excelente semana, até logo. E igualmente, amo voo. Obrigado. No 3 desça para 4 mil pés, o ajuste no 07. 4.017. Charlie, Salvador, boa noite, é o passarelo 2222. 2222, acione identificação, chegada a MAN, reporte no ideal de descida, ajuste 1017. A prevista o procedimento LS X-Way para pousar 1-0. Gente, a MAN, LS X-Way da 1-0, já foi autorizado livrando 1-90 e descida para o 110. Passa 222. Ok, então está autorizado descida até 6.000 pés, ajuste 1-0-1-7. Passa 2222. 6.000, 1-0, 1-7, passa 2222. Uma trem solicita pequeno desvio à direita ali para a formação. Está livre o desvio, D7 no 3. Uma trem. Olho azul 4959, aí nesse estado de desvio da direita proa 245, 10 milhas. Eita, livre desvios e após está autorizado direto na posição Yukov 4959. 4959 após desvios Yukov. 180. Saída Arbor 1, transição Alerta, decolada pistão 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5216, controle 120, decimal 8. 4959, obrigado, boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. 2228, cotejamento correto, chama pronto, remota 1-2. John 3 retornando a proa de bomba. Tenente 2713. Sopa Tango Fox Tango Bravo, prossiga. Sopa Tango Fox Tango Bravo, confirme o pátio, pista que decola. Sim, se aguarde, cópia o Fox Tango Bravo. Salvador, muito boa noite, o Xenia 6074, informação Bravo. Identificação dessa via chegada bomba de 1 até o nível de voo 050. O altímetro no 017. É a proa de TAP, 6074, senhor. Tem uma formação à nossa direita, na nossa proa. TAP, reduza para 250 nós, ao cruzar o nível 100, vai reduzir para o nível para 210 nós, é o número 3 na aproximação, que é 074. Sim, então, aí já está reduzido para 250 nós, quando cruzar uma centena vai reduzir 210. No 27 no 3, desça para 2000 pés, o ajuste altímetro no 017. Está sob vetoração, curve à esquerda, vou indo na proa 190, emitida para o localizador. Ciente descendo para 2017, sob vetoração, esquerda 190, limitado pelo LOC. Desça para 3000 pés, o número 2 na aproximação, ajuste altímetro no 0, no 7, passarei 2222. Desce para 3000 pés, passarei 2222. Pô! É o Hirst, abraço, Bel. É. Tango Fox, Tango Bravo, pronto, cópia? 09. É 2170-2222. 0, saída Arbor 1, transição Alefa, decolada pistão 7, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5167, controle 120, 8.